beleza. A pedido aqui do Hit Vic, I would like Michel Solo. Michel from Canadá. Michel Solo, saxofone. Michel, a gente quer ouvir um solo do Canadá aí. Da Turquia aí, o maestro Hit Vic tá pedindo solo da Turquia agora. É, hey Rock Tribe, please solo. Me apresentou esse programa, tá aqui, ó. É o Vitor Valentim, diretamente de Taguatinga, Brasília, professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eu perguntei pra ele, meu irmão, tem um programa que faz isso, isso e isso. Ele, rapaz, nunca vi não. Um mês depois, ele, tá aqui, Jarbinha. Tá aqui, é esse aqui, ó. agradecer a presença aqui do professor Guilherme, Guilherme Soares aqui, ó. Esse é malandro, só tem malandro aqui, só tem. Só tem professor na

Seu nome, pô? Veluma. Com vocês, a improvisação de Veluma. Aqui, diretamente de Pelourinho para o planeta Terra. Fica registrado no, na internet, no, no site nimbot.com. Depois anota pra você. A Jam tá toda registrada lá. Cadê? Vai recitar aquele? Thank you. posso crer é que no meio do furacão, seus pensamentos e gestos o tiram ou não o tiram da turbulência. Gestos e ações são o que o pensamento deve ser intenso e constante. Sinto na carne cerebral as cicatrizes dos atos falhos. Estes se mostram mesmo como tatuagem, tatuagem de castanha de caju. Marcam, doem e ficam eternamente na carne. Eu dei espaço e agora sou presa daquilo que eles estão querendo. Qual o objetivo? O enriquecimento ou o esmagar dos olhos e membros? Sou mais um que o sistema quer. Eles me querem internado na minha própria sombra. Consigo ir comigo e não consigo enxergar nessa tempestade. E esta tarde não passa. Ah, sai nevoeiro, deixa eu passar. Please, please, please, don't let me down. Please, please, please, don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Valeu. Professor Ed Carlos, poeta Ed Carlos Ulafa, Ed Ulafa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Aí, beleza, saideira agora, né, velho? Saideira, saideira, hit. Saideira, a última, último tema. Então vamos, essa última agora a gente foi... A primeira, Emoriô, foi uma gravação do Gilberto Gil com o Jorge Ben e o Sérgio Mendes, né? Aquela Emoriô. Thank you. E Essa última agora foi do Antônio Carlos Jocafi. E... Hey, Shimi, we are... is the last team now. A última música agora, the last one. Ah, ele vai colocar as crianças pra dormir. O Shimi vai colocar os filhos pra dormir. Ok, Shimi. Your parents... Parents' attributions. Yeah, man. Our parents' soldier. Yeah.